chega a ser até engraçado, sempre querendo ser a primeira opção e me deixando sempre de lado. Eu fico sem nenhuma direção. E aí, como é que faz? Sem cheiro da tua roupa, sem beijo, sem abraço, a cabeça já tá louca. E aí, então eu tento e evito aqui esse dentro, e eu faço correr atrás de você.